Sí. Localizador da 3662. 3662, completa ele, essa que foi chamando Torre 1 no 8, decimal 95. 3662, telefone. Observe o tráfego 1P3 à sua direita, dê passagem ao mesmo, após estar autorizado o táxi via Alfa e Julieta para remota 1 no 3, o 3582 no 8. Ok, para visual com o tráfego vai prosseguir após para a Juliette, remota 3. Pará. Zoom 4070, reduce now speed to 210 knots. Clear down to 3,000 feet, QNH 1020. QNH 1020, down to 3,000, reducing speed to 109, Azul 4070. Olimpo 02, ingressa na Juliette, chamará na Índia Torre para decolar, Olimpo 02. Marcador baixado travado, tá 3662. Sim, estando 3662, livre pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 11 no nós. Livre pouso, tá 3662. Controle Salvador, uma boa noite, 3663, 110. 6310, boa noite, acima da identificação, chegada a Mari, desça para 4000 pés, 1020 é o altímetro. 4.920, por que você autorizaria para o de TAP? TAP, está livre, direto TAP. Opa, obrigado, já mesmo. É 3.90, TAP. Localizador 3858, completa ele, essa que foi chamando Torre 18, decimal 95. 285 para 8. Azul 4070. Descend now to 2,000 feet, clear direct X-ray procedure. Report establish on localizer. Out to 2,000, clear ILS X-ray, runway 10, report established, 4070. P3, a liberar a Índia, qual o seu ser autorizado pushback, ok? Salo 39, liberando via Fox, chama Salo no 21 decimal 9. Via Fox, Salo 21 decimal 9, boa noite. Salvador, boa noite, tá 3858. Tá Então, 3858, boa noite. O ajuste no 020, continua a aproximação. Reporta trem de pouso baixado travado. Estamos baixado travado já. Afirmativo, pista livre, livre pouso, pista no 0, vento 190 graus, 8 nós. Então, 3858. Livre pouso na pista no 0, 3858. Ponto de espera pronto. Sente, então 3603, mantém o ponto de espera aguardando. Salvador Tower, good evening, Azul 4070 established, ILS X-ray, runway 10. Azul 4070, good evening, number 2 to land, continue your approach, I will report runway 10 vacated, Q18-1020. 1020, Azul 4070. No solo aos 4-2, liberando próxima à direita, agilizando na medida do possível, chama solo no 21 decimal 9. Está liberando, chama solo 219, 3858. Fala Salvador, boa noite, está 3858. Então 3858, táxi via Alfa e mantenha a posição aqui da Juliette. Via Alfa, mantendo da Juliette, 350. Ali mantém pista no zero. Ali mantém da pista no zero, tá 3603. O gol número 3 está autorizado. Pushback acionamento, chame táxi. Repeated, the runway via taxiway Foxtrot and contact the ground 121.9. Okay, runway via Foxtrot and contact ground 121.9, go for 07. Já viu seu gate é o 03, está sendo desocupado pelo Boeing Lagoo. Mantenha a posição antes da Juliette, o TAM 3858. Sede, mantenha da Juliette, 3858. Desça para 2.000 pés, reporte estabilizado no curso do localizador. 2.000, reportamento estabilizado. O 6310. Está 3.003. Azul, 4.070. Taxi via Alpha, report on Juliet. Taxi via Alpha, report on Juliet, 4.070. Piston 3603, decolado aos 45, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, Piston 3603. Controle, então 3603, decolado cruzando 1600 pés, perfil da Euleda. 3603, contato, radar na decolagem, suba 340, saída da El. Radar 340, saída da El, então 3603. Limpo 02, vento 190 graus, 119, livre decolagem, pista 10. 1613 para o TAC. 151 na voz, autonomia de 3 horas e 40, alternando com. Gente, no 613, está livre o TAC. À direita, e no ponto de espera da 10, chama a torre. 1895, o ajuste é 1020. TAM 3858 após a saída do Golfo, do pátio, estão autorizados a ingressar na Juliette, o gate é o 3. Gente, após a saída do Golfo, pátio, autorizado ir para o 03 ou 3858. O azul fazendo 70, clear to gate 1, via Juliette. Clear gate 1, via Juliette, azul 4070. Limpo 02, decolado aos 47, suba para 1.000 pés, curva à esquerda, ingressa na perna do vento da 10, aguardando para girar base. Limpo 02, enquadrando a perna do vento, curvando à esquerda, enquadrando a perna do vento, aguardando para girar base. Três autorizado, alinhar e decolar pistão no zero, vento 190 graus no 2 nós. Informo um P3 da Força Aérea Brasileira, 1.000 pés na perna do vento da 10 sem interferir com a sua decolagem, okay? Autorizado, Oceanema, 6310. 6310 completa, LSX-Way, chamando torre 18, decimal 6. 86, 6310. Afirmativo, limpo 02, iniciando 360 pela direita. 1613, decolar 250, controle 120, decimal 8, acionando 5103 nos respondos. Estacionado, 5103, chamou o controle 208, boa noite, obrigado. Xanar 6310 na escuta da torre. Da torre. Salvador, Oceaner 6310 estabilizado. Oceaner 6310, check trem, pouso autorizado, pista 10, vento 190 graus, 10 nós, para informação à esquerda, 1.000 pés, P3 da Força Aérea Brasileira, na perna do vento da 10, sem interferir com a aproximação. Ok, está retravado, Oceaner 6310, autorizado. Paulo Salvador, muito boa noite, é o Flip 5216, cliente da Yankee 130 para Aracaju. Ok, o Flip 5216, aguarde um instante a autorização para o 130. Aguardando para a coordenação do 130, 5216. Meu pés, altímetro no 020. Identificou 3.000 pés com 1.020, jogou 193.198. Tá autorizado, gol no 885 e reporte para o táxi. Autorizado, reporte para o táxi, gol no 885. Zero 02, livre base, reporta final, baixado, travado. Livre base, eu limpo 02. 527 da Yankee. Ok, aguarde um instante a cópia, o Web 527. Aguardando. Oceaner 6310 no solo 52, liberando via Fox, solo 121, decimal 9. 219, Oceaner 6310. Paulo, Oceaner 6310. Oceaner 6310, tá autorizado o táxi. Alfa e Juliette. Gate é o meia dúzia. Alfa e Juliette, meia dúzia. Trip 5216, cópia. Pronto pra cópia. E tá autorizado Aracaju, o nível 130, via Golf 677. A decolagem é da 10, curva à esquerda. A subida é a Conde, o controle 120 decimal 8, o transponder é o 0263, o trip 5216. Ok, autorizado 130 para Aracaju, decolagem da 10, primeira curva esquerda, perfil Conde, o controle 1208, o transponder 0263, trip 5216. O trip 5216 está correto, chame pronto na remota. Agora 5216. Livre toque arremetido à pista 10, vento 180 graus, 9 nós, cheque trem. 02, livre toque arremetido, está com o trem baixo travado, limpo 02. 75251, alterno 3325, só 3603. Paulo, só tem essa informação, 6310, nessa presente posição aqui. Atravessou da direita para a esquerda aqui um animal, aparentemente um cachorro. Só confirmando, quem reportou foi o Oceaner 6310? 6310, afirmativo. Ok, então o seu, aproximadamente à sua direita aí tem um cachorro, é isso? Não, é. A poucos metros atrás, uns metros atrás, atravessou da direita para a esquerda, aparentemente é um cachorro. Ok, obrigado. A gente vai informar aqui ao fiscal do pátio para dar uma fazer uma vistoria aí na alta. Obrigado. Fernando, que é isso? 6310. Você pagou as taxas. O 02 tocou e remeteu aos 55, estava parando mil pés, curva esquerda, perna do vento, 1-0, reporta girando base, não atrapa para reportação, 1-0. 02 acendendo para mil pés, enquadrando a perna do vento pela esquerda e reportará para girar base, eu limpo o 02. A informação, temos as bolas da Oxané que vai parquear agora no gate meia dúzia. Fique atento ao tráfego, após estar autorizado o táxi pelo pátio Índia e no ponto de espera 10, chama a torre em 1895 e o ajuste é 1020. Com a agenda 02, girando base. Afirmativo, Olimpo 02, base autorizada, reporta final, baixado travado. Será final, baixado travado, Olimpo 02. Web 5827, recebendo seu plano agora. Tá pronto pra cobra, Galeão? Afirma, senhor, pode prosseguir. Tá autorizado, Galeão, nível 360, via Zulu 10, até a posição SMAP. E após SMAP, conforme o plano, a decolagem é da 10 com curva à direita. A subida é a da El, depois da El Leda, e após Leda, bridge para interceptar peso Luno 0. Controle 120, decimal 8, transponder 5122, QF 5827. Autorizado 360 para o Galeão, pela UPS 10 até SMAP, manipulada 10 com a primeira curva para a direita, da EL da frente à saída, 208 controle, 5122 no transponder, Webjet 5827. Correto, Web 5827, chame para o pushback ensinamento. Galo 4 vai chamar o Webjet 5827. O homem de 3 milhões de dólares. Quase. Salvador, boa noite, voo 88, voo quase dentro da mesa, por favor. Voo 885, boa noite, Anim, mantém pistão 0. Olimpo 02, tocou arremeteu aos 2300, curva esquerda, 1 no mil pés, e intercepta a perna do vento da 1-0, aguardando para girar base. Olimpo 02, curvando a esquerda para a perna do vento, aguardará instruções para a base, Olimpo 02. Voo 885 para informação, P3 da Força Aérea Brasileira, a 1 mil pés na perna do vento da 1-0, não vai interferir com a decolagem. Ano pronto, 190 graus, 1-0 nós. É o vento, livre decolagem, pista 1-0. O 398 informativo, 2 mil pés, autorizado, LSX-Way, reporte localizador. Até 2 mil pés, reportar localizador, bola 398. Olimpo 02, 360 pela direita, mantém a perna do vento da 1-0 aguardando instruções, ok? Olimpo 02, 360 pela direita aguardando instruções. No 885, decolada 03, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 1208, voo 1885, uma boa. Voo 1398, estabilizado, localizador. 1398, completa o procedimento, chamando torre 118, decimal 6. 186, boa. Controle Salvador, uma boa noite, eu vou 1885, na escuta. 1885, contato radar na decolagem, suba 360, saída da EL. 360, sem restrições, saída da EL, 1885. Controle do Gola 398. Corrigindo, comandante. 1 no 8, decimal 9.